Faço coisas que já não me lembro mais. Várias noites que eu preencho com essa vontade. Só um prisioneiro buscando maneiras de tentar escapar. Essas drogas que consumam me levam pro céu, mas quando passa onda me sinto no inferno. Tu só quer me usar, tudo é no sigilo. Esse lance tá ficando fora do conforto. Bora perder o controle da sua mente. Bora viajar pra um mundo mais incrível que essa gente. Bando de gente chata, tudo são os pés no saco e paga pau. De historinha, hype, fake, de conselhos de internet. Eles andam presto, guapa. Eu não me vejo, só enxergo falhas. Minha mente é minha maior vilã. É minha maior vilã. É minha maior vilã. É minha maior vilã. Essas drogas que consumam me levam pro céu, mas quando passa onda me sinto no inferno. Tu só quer me usar, tudo é no sigilo. Esse lance tá ficando fora do comum. Quando vou me libertar, algo que me trava. Quatro sonhos na gaveta ficam para olhar. Às vezes não dá pra acreditar que o meu refúgio me faz bem. Essas drogas me viciam, me fazendo ser alguém. Planos, drogas, bitches, hype. Carros, motos, manes, bens, eu nessa vibe. Eu vou ter um infarto, são tantos sonhos fartos. Mas eu preciso retornar, achar o caminho, me amar. Essas drogas que consumam me levam pro céu, mas quando passa onda me sinto no inferno. Tu só quer me usar, tudo é no sigilo. Esse lance tá ficando fora do comum. Parece que é tua ironia, problemas que grudam na gente. Será que esse lance funciona? Se tá o poder da mente. Quando você espera, eu vou chipar. Vou buscar.